السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos continuar com a nossa aula de Kitab al-Tawhid, e dessa vez vamos entrar num novo capítulo, que é o capítulo sobre o medo. Disse Imam al-Mujaddid رحمه الله: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. O Imam Rahimahullah, depois de mencionar o capítulo sobre o amor e quando é que a pessoa é sincera no seu amor para Allah subhanahu wa ta'ala e quando é que a pessoa comete shirk com esse amor, ele, Rahimahullah, menciona sobre uma outra adoração que o coração faz, que é por via do medo. Mencionamos na aula passada que o Sheikh Rahimahullah iniciou um novo, estes capítulos que vem a seguir, ele fala sobre Ibadat al-Qalbiya, yani fala sobre a adoração que o coração é que faz. A adoração que o coração é que faz. E ele mencionou na aula passada sobre o amor. Vimos quando é que o amor para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala torna-se shirk. E vimos também a obrigatoriedade que o muçulmano tem de direcionar o amor somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse, rahimahullah, babu qawlillah ta'ala, innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ele nesse capítulo abre com a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, yani colocou como título a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ahu. Ele disse, yani subhanahu wa ta'ala, nesse versículo, isso é somente, yani, Shaitan yukhawwifu awliya'ahu, yani, somente Shaitan que estava a fazer temer os seus aliados. Fala takhafuhum, então, não temais, yani, os aliados do Shaitan. Wakhafuni in kuntum mu'minin, mas sim, temei a mim, yani, a ele subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, se sois verdadeiros crentes. Portanto, nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala de uma das armadilhas do shaitan, que é, yani, colocar medo nos crentes contra os seus awliya, contra os seus yani, associados, aqueles que são, yani, jundu shayatin, yani, que são parte do exército dos demônios. E o medo que aqui se refere, divide-se, yani, o medo para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, divide-se em três categorias. Primeiro, o Sheikh Rahimahullah, yani, antes de falarmos das três categorias do medo para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, o Sheikh Rahimahullah mencionou esse capítulo sobre o medo, porque o medo, como disse, é uma das formas da adoração que o coração faz. E é obrigatório a dirigir somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o medo deve ser dirigido somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Sheikh Rahimahullah quer chamar a atenção aqui nesse capítulo de que o muçulmano, o monoteísta, deve ter somente medo de Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, voltando às categorias do medo para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, alguém pode dizer, ok, a gente deve ter somente medo de Allah subhanahu wa ta'ala, então o que fará do medo que a gente tem das cobras, yani, dos leões e de outros animais ferozes? Tá aí. Com essa divisão que vamos ver, vamos perceber como é que o medo se manifesta no outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira categoria do medo para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala é o medo que os ulama chamam de, yani, khawf sirri, yani, o medo que reside no interior da pessoa, reside no coração da pessoa, e esse medo é direcionado para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso daqueles que são venerados ou são respeitados. Quer dizer que a pessoa tem medo deles, não só um simples medo, mas esse medo tem implicações. Yani, ele tem medo, por exemplo, de Abdul Qadir Jilani, ele no seu coração, dentro dele, deixa, se eu desobedecer os ensinamentos, por exemplo, da Abdul Qadir Jilani ou de qualquer um desses que eles chamam de santos, então esse santo vai me fazer acontecer algo de mal, a minha vida não vai correr bem. Portanto, esse medo que ele tem é um medo que constitui shirk, é um medo que constitui politeísmo, pois esse tipo de medo não deve ser direcionado senão para Allah subhanahu wa ta'ala. Até outros, dentre os mutasawwif, aqueles que estão apegados a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, que eles chamam de santos, ele até chega a um ponto que tem medo desse santo que está na sepultura, ao ponto de dizer que se eu não fazer as coisas de acordo com os seus ensinamentos ou de acordo com aquilo que ele gostar ou gostava, então no Akhira, no dia da ressurreição, ele vai me castigar, ou hei de entrar no inferno, ou hei de ser castigado. Portanto, ele tem, coloca o seu medo para com essa, para com esse indivíduo outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, medo que tem a ver com assuntos mundanos, bem como assuntos que tem a ver com a Akhira. E vocês vão ver, muitos dos livros dos mutasawwif, eles mencionam de que chegam ao ponto de acreditar de que até os seus santos são capazes de tirar a pessoa do inferno ou colocar a pessoa no inferno sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, sem nada. Quer dizer que eles têm tasarrufu fil kawn, eles acreditam que os seus santos fazem e desfazem nesse universo. Então, eles acreditam que esses indivíduos são aliha, são divindades. Por mais que eles não afirmem com as línguas dele de que fulano é uma divindade, por mais que ele diz que é santo, mas a crença que ele tem implica de que esse santo que ele considera, esse que ele considera santo, é uma divindade. Se você acredita que um santo é capaz de te colocar no inferno, ou esse santo é capaz de te fazer chegar castigo, então você está a acreditar que esse santo tem características divinas, porque somente Allah subhanahu wa ta'ala, que é a única divindade que tem esses poderes, somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem é capaz de colocar alguém no inferno. Então você, quando acredita que o mal e o bem pode chegar a ti por via de uma outra pessoa, por uma criatura além de Allah subhanahu wa ta'ala, então você está a acreditar de que essa criatura tem características divinas, portanto, isso é uma das grandes formas de shirk, constitui politeísmo. Taib. Mas, exemplos, a pessoa, por exemplo, que tem medo da sepultura, tem medo do cemitério, diz que se eu passar no cemitério ali à noite, existem, como dizem, entre aspas, fantasmas que podem me fazer mal, ou que podem me prejudicar, podem me fazer mal. Se eu passar, se eu não fazer determinada coisa, quando passar naquela sepultura ali, vai me acontecer uma coisa. Esse medo constitui shirk. Esse medo constitui shirk, constitui politeísmo, pois a sepultura e aquele que está na sepultura não é capaz de te prejudicar nem te beneficiar. Então, você, quando acredita que essa sepultura ou aquele que está dentro da sepultura vai te prejudicar ou beneficiar, isso constitui shirk. Você está a dar a ele atributos divinos. E dar atributos divinos a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk. Portanto, nesse versículo, veja o que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Disse que Shaitan coloca, uma das armadilhas que Shaitan, coloca nas pessoas para caírem no shirk ou no pecado, é colocar a ele medo dos seus inimigos, os crentes, aqueles que caem nessa armadilha de Shaitan, passam a ter medo de inimigos de Shaitan, passam a ter medo de amigos ou aqueles que auxiliam o Shaitan. Daí que você vê o fulano que foi afetado com isso, quando vê esses que são inimigos de Shaitan ou que são amigos de Shaitan, melhor dizendo, ele fica com medo, não tem medo de falar com eles, porque pensa de que vão lhe fazer algo de mal, ou são capazes de lhe prejudicar de uma ou de outra forma. Portanto, esse é o medo que Shaitan coloca no coração de alguns crentes cujo seu imã é fraco. Cujo seu imã é fraco. Daí, cada vez que a pessoa tem, quanto mais a pessoa aumenta o seu imã, mais fica forte nesse sentido. Mais fica forte nesse sentido. E quando a pessoa tem um monoteísmo forte, a pessoa fica yani, com uma postura ao ponto de até os shayatin, os próprios demônios, terem medo da pessoa. Até o ponto de shayatin, os demônios, terem medo da pessoa, devido ao imã que a pessoa tem. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala coloca força na pessoa devido ao seu imã. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou-nos sobre Umar radiallahu anhu, de que quando o shaitan, vejam só o shaitan, o pai dos demônios, Iblis, quando visse Umar, yani, fugia, yani, desaparecia, ia para outro caminho. Porque por medo que ele tinha de Umar, e o Umar não era forte, não tinha yani, a força extraordinária, mas sim era por causa do imã de Umar, radiallahu anhu. Quer dizer que o imã coloca força na pessoa. Coloca força na pessoa, e a força não necessariamente yani, uma força física, mas uma força na sua personalidade e na sua própria alma. E isso é algo que yani, atrapalha, coloca medo até nos próprios shayatin. E pelo contrário, quando a pessoa tem yani, medo, o seu imã é fraco, o seu tawhid é fraco, a pessoa tem bastante medo do shayatin, dos demônios. E yani, tudo ao contrário. Yani, quando a pessoa tem imã forte e tawhid forte, os demônios é que têm medo da pessoa. Os shayatin, os jinn é que têm medo da pessoa. Mas quando a pessoa tem um imã fraco, um tawhid fraco, então a pessoa é que fica a ter medo dos demônios. Portanto, a primeira categoria de medo é o medo que leva a pessoa ao shirk. Aquele que a gente mencionou, quando a pessoa tem medo de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, pois acredita que essa criatura tem capacidade de fazer chegar a ele o mal, ou de castigar a ele, ou de fazer coisas dessa natureza. Portanto, isso constitui shirk. Taiba. A segunda categoria de shirk é o shirk que é considerado como shirk muharram. A shirk muharram quer dizer que a pessoa não é um politeísmo que tira a pessoa do... esse medo que a pessoa tem não é um medo que tira a pessoa do Islam, mas sim coloca a pessoa na categoria de pecadores. Khawf al-ma'asiyah. Taib, como é que esse medo é manifestado? Esse medo que não tira a pessoa do Islam, mas coloca a pessoa na categoria de pecadores. Pois a pessoa fazendo isso cai no pecado. O exemplo disso é o medo que a pessoa tem de praticar a religião porque está com receio de ser criticado, ou as pessoas vão falar palavrões para ele, ou as pessoas vão mandar troças para ele, e ele deixa de praticar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou devido a isso. Um exemplo: a pessoa chega à hora da oração, está à frente do seu superior no local de trabalho, e ele fica com receio de deixar a presença, de sair da presença do seu chefe para ir fazer oração. Fica com medo porque acha que o seu superior, o seu chefe, é capaz de lhe prejudicar, é capaz de lhe mandar embora do trabalho. Então ele fica com medo disso, sendo assim, não vai fazer salá. Não vai fazer salá e permanece na presença do seu chefe. Portanto, esse tipo de khawf, esse tipo de medo, é um medo que coloca a pessoa no ma'asiya, não tira a pessoa do Islam. Mas segundo alguns sábios, consideram esse medo como medo que tira a pessoa do Islam. Eles dizem porque se a pessoa abandonar uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala por medo de uma criatura, quer dizer que a pessoa superou o seu medo para com essa criatura, e o seu medo para com Allah subhanahu wa ta'ala tornou-se menor. E o coração não pode ter isso. O coração deve ter medo Yani quando o medo for colocado na balança, no coração da pessoa, o medo para com Allah subhanahu wa ta'ala deve ser superior ao medo que a pessoa tem para outras coisas. Quer dizer que o medo para com Allah subhanahu wa ta'ala deve estar sempre a pesar na balança. Daí que yani, esse, o medo é um ibadat al-qalbiyya, yani é uma adoração que tem a ver com o coração. O coração é que yani, movimenta-se nisso. Daí que aquilo como a gente falou sobre o amor, de que o amor no coração para com Allah subhanahu wa ta'ala deve estar acima de tudo. Como vimos na aula passada, yani, se a pessoa desequilibrar, ter amor para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala mais do que o amor para com Allah subhanahu wa ta'ala, então a pessoa cai no, yani, no shirk. Se a pessoa não gostar de Allah subhanahu wa ta'ala e gostar de outra coisa mais, não há dúvida de que a pessoa yani, não tem imã. E aqui também se aplica para o khawf. Yani, segundo alguns sábios, se a pessoa abandonar uma obrigação, yani, wajib min al-wajibat, por medo de uma outra pessoa, yani, por medo de um ser humano ou coisa dessa natureza, então essa pessoa é considerada como yani, tendo cometido shirk, de acordo com yani, yani, um grupo de sábios. Portanto, essa segunda categoria de yani de khawf, se a pessoa abandonar algo ou não praticar algo da religião por medo ou por receio de ser criticado, então esse tipo de yani, esse tipo de medo é considerado como yani muharram, yani quer dizer que é um pecado. E como disse, de acordo com alguns sábios, esse pecado yani, depende se for a pessoa abandonar, por exemplo, uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala devido ao medo de uma criatura, então a pessoa comete shirk. E há muitos casos, vamos dar um exemplo, yani, por exemplo, algumas irmãs muçulmanas não vestem yani, como o Islã obriga ela a vestir, porque tem medo que na sua sociedade ou na sua comunidade, que se forma uma comunidade não muçulmana, as pessoas yani, yani, falem palavrões para ela ou yani, provoquem a ela e coisas dessa natureza. Portanto, se ela ter medo de vestir o hijab devido a isso, então quer dizer que ela caiu nesse pecado, quer dizer que o medo que ela tem levou a ela a yani, não cumprir com as ordens que Allah subhanahu wa ta'ala yani, estabeleceu. Portanto, são vários outros exemplos que podem dar, que podemos dar a respeito disso. Taib. A terceira categoria de medo é o medo yani, khawf tabi'i. Os sábios chamam de khawf tabi'i, quer dizer que é um medo que faz parte da natureza do ser humano. Esse medo não entra no shirk, nem mesmo também nos pecados. Yani, quer dizer que se a pessoa ter esse medo, a pessoa não cai no, yani, no shirk, ou também a pessoa também não cai yani, no pecado. E qual é esse medo? É o medo que a pessoa tem para com coisas que Allah subhanahu wa ta'ala por natureza colocou como yani, que amedrontam. Yani, a pessoa tem medo, a pessoa tem medo de uma cobra. A cobra, pela sua natureza, foi colocada essas características que qualquer pessoa que vê a cobra fica por natureza com medo. Yani, fica com medo. E animais ferozes, como é o caso do leão, e animais que têm essa característica também, yani, a pessoa tem medo. E esse medo, a pessoa não é a pessoa não é castigada ou não apanha nenhum pecado por ter medo de cobra ou ter medo de coisas que por natureza dão medo. Então, esse medo é um medo que o muçulmano não é criticado, não é julgado por ele. Yani, a pessoa tem medo de tem medo de morrer. Yani, esse é um medo que a pessoa por natureza tem medo de morrer, tem medo de ficar doente. Yani, tem medo de perder algo que ele gosta. Esse medo não é um medo que coloca a pessoa yani, no pecado. É um medo que faz parte da natureza humana. É um medo que faz parte da natureza humana. Tá aí. E alguém pode perguntar, o que é que tem a ver, por exemplo, medo sobre os jin. Será que os jin, por natureza, dão medo? A verdade é que os jin são criaturas como os seres humanos, são mukallaf, são ordenados. E a pessoa tem medo dos jin, ou a pessoa que tem medo dos jin, tem, naqs, imã. Tem um imã fraco, pois os jin, por natureza, não são capazes de prejudicar ou beneficiar a ninguém. Os jin são seres humanos, Allah subhanahu wa ta'ala criou eles com características diferentes, mas não quer dizer que eles são superiores a nós ou a gente deve ter medo deles. A pessoa, quando começa a ter medo deles, é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no versículo. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Isso, o medo que você tem sobre os jin, é o shaitan que colocou dentro de ti. Se você tiver medo dos jin, quer dizer que o shaitan colocou medo em ti. Porque o shaitan procura colocar medo nos crentes para com os seus aliados. Para com os seus aliados. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Portanto, não tenha medo de jinn, não tenha medo de sepultura, não tenha medo de feiticeiros, não tenha medo de seja quem for. Nenhuma criatura é capaz de te prejudicar ou beneficiar, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. O jinn não é capaz de te prejudicar, quando ele quer, senão o mundo entraria em caos. Os jin teriam um controle sobre as pessoas, prejudicar quando quiserem, haveria caos. Os jin são criaturas como outras criaturas, pode surgir, eles podem fazer atos maldosos, assim como nós também, seres humanos, fazemos atos maldosos uns aos outros. Portanto, eles não têm poder de prejudicar ou beneficiar a pessoa. E dentro dos jinn existem até muçulmanos. Existem muçulmanos. وَأَنَّ مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِكَ قِدَدًا. Como vem no surat al-jinn. E o Alcorão tem um versículo ou um capítulo completo que fala sobre os jinn. Portanto, os jinn não são criaturas extraterrestres que merecem medo. E como disse, quanto mais a pessoa estabelece o seu imã, estabelece o seu monoteísmo, mais fica forte no seu na sua pessoa, no seu coração, e não tem medo dessas coisas de sepultura, de jin ou de coisas dessa natureza, ou tem medo de feitiçaria, pois ele sabe que nada vem senão da parte de Allah subhanahu wa ta'ala no que diz respeito ao bem ou ao mal. Disse o Imam Rahimahullah em seguida, mencionando um outro versículo: وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Disse Rahimahullah, mencionando a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no surat al-Ankabut: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. Dentre as pessoas há quem diz que acreditamos em Allah subhanahu wa ta'ala, temos fé em Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Então o que eles fazem? فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala aqui fala sobre a situação de algumas pessoas, que é quando são testadas, consideram esse teste como se fosse castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que abandonam as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, ou até podem abandonar a religião devido às calamidades ou o mal que eles possam ter passado devido à sua fé. Alguém abraçou o Islam e é testado, é provocado, às vezes é aquele feito mal pelos não muçulmanos, e ele, devido a esse mal que ele sofre, devido a ele abraçar o Islam, Ele diz que não, vou abandonar isto. Desde que abracei o Islã, a minha vida não anda bem. Estou sempre com testes, calamidades. E abandona isso. É como se isso fosse um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Considera esse teste que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nele como se fosse um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto isso mostra que eles não têm sabre no imã, não têm sabre, não têm paciência na sua fé. Taib. Por que o Sheikh mencionou esse capítulo ou esse versículo nesse capítulo? O Sheikh mencionou este versículo para chamar a atenção de que essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aqui nesse versículo abandonam o Islã por medo de não sofrerem intimidações ou sofrerem injúrias por parte dos não-muçulmanos ou sofrerem outro tipo de testes devido ao seu imã. Quer dizer que eles, por medo de sofrerem coisas, serem provocados, serem batidos, serem castigados pelos não-muçulmanos, eles abandonam o Islã. Eles abandonam o Islã. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّ Primeiro, eles reivindicam o imã. Até aqui tudo bem. Mas quando são testados, devido a esse imã, eles abandonam esse imã. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابَ اللَّهِ É como se fosse castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso é um medo que ele tem dentro dele, que ele levou a abandonar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais uma vez, recordamos aos irmãos que as questões são submetidas no fim da aula e não durante as aulas. Portanto, aqui nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala da situação desses indivíduos, que por medo de serem molestados, por medo de serem castigados devido ao seu imã ou à prática da religião, eles abandonam a sua fé ou abandonam as obrigações que Allah subhanahu wa ta'ala colocou. E isso é o mesmo que a gente mencionou na divisão do medo. Alguém abraça o Islã ou pratica o Islã, mas ele fica com medo de, por exemplo, vestir como muçulmano e andar na rua, porque ele tem medo de que as pessoas, por exemplo, vão molestar ele com palavras ou com atos físicos e coisas dessa natureza. Ou ele, por exemplo, raspa a barba, um homem raspa a barba para não ser diferente na sociedade. Não quer ser, porque tem medo de ser chamado de terrorista ou ser chamado de extremista. Ele abandona essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso, portanto, mostra que o seu imã é débil, é bastante fraco, ao ponto dele trocar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala para satisfazer outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele quer satisfazer a sociedade. Sendo assim, tem medo da sociedade, tem medo do que a sociedade vai dizer. Sendo assim, ele abandona as obrigações que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu para ele. E todo aquele que diz que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala verdadeiramente, sem dúvida será testado. Isso é sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala. Filladina, amanu. Essa é um sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala para aqueles que dizem que creem. Você se diz que crê, você será testado. Você será testado. Para Allah subhanahu wa ta'ala mostrar a ti que você é mesmo verídico, para se tornar aparente de que você é verídico ou não na sua fé. Você será testado com pessoas, nem todos, mas alguns serão testados com palavras. As pessoas irão dizer palavras que você não gosta devido à sua religião. Isso é o que os profetas e aqueles que seguiam os profetas sofriam. O profeta sallallahu alaihi wasallam não era dito que é maluco, está a dividir as pessoas, yufarriqu bayna an-nas, majnun. Diziam que ele, o profeta sallallahu alaihi wasallam, está louco. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fazia sujud, eles vinham colocavam fezes de animais na cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, e vinha sua filha Fátima e removia isso da sua cabeça. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não se revoltava contra essas pessoas. Não se revoltava contra essas pessoas, porque isso faz parte da sunna de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você abraça o Islam, você sofre consequências. Yani, muitos sahabas, quando abraçaram o Islam, tiveram que deixar bastante riqueza em Meca e emigrar para Medina sem nada. Enquanto em Meca eles tinham grandes condições, como é o caso de Mus'ab ibn Umair, que era um sahaba que vivia no luxo, como se diz, vivia no luxo, mas quando abraçou o Islam, a sua família privou ele da riqueza, e até alguns sahabas começavam a lamentar, subhanallah, este jovem, há tempos atrás a sua pele era bastante bonita, devido ao luxo que ele vivia, mas veja agora que ele ficou, como se diz, um indivíduo, um zé ninguém, sem aquele luxo que tinha, mas ele preferiu abandonar isso tudo e viver com o Islam. E morreu assim mesmo, pobre. Portanto, a pessoa que abraça o Islam e abraça a prática da Sunna, a pessoa será testada e Allah subhanahu wa ta'ala vai testar ele até tornar-se aparente se ele é verídico ou não. As pessoas vão te chamar de terrorista, extremista, vão te chamar de vários nomes, mas se você estiver firme na sua religião, isso não muda. Não muda nada. As pessoas podem te chamar de terrorista. Al-asma la tughayyiru al-haqa'iq. Os nomes não mudam a realidade das coisas. Se alguém te chamar de terrorista, isso não vai mudar nada em ti. Portanto, aqui o Allah subhanahu wa ta'ala fala da situação dessas pessoas que, quando são testados, ficam com medo das pessoas ao ponto de abandonarem a sua crença. Portanto, esse versículo mostra de que a fé traz consigo calamidades. A fé traz consigo as calamidades e a pessoa, se não tiver medo de Allah subhanahu wa ta'ala, o medo correto, a pessoa é capaz de ter medo de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala e abandonar a fé. E também esse versículo mostra-nos de que é obrigatório o muçulmano ter paciência sobre as dificuldades que ele vai encontrar no caminho da fé. Como se sabe, o caminho da fé não é um mar de rosas, como se diz. Há testes. Se a pessoa, até os salaf, como vem em várias passagens, quando não eram testados na religião, eles ficavam preocupados. Será que isso não é istidraj min Allah Azza wa Jal? Pois eles sabiam de que todo aquele que tem fé deve ser testado. E a pessoa é testada de acordo com a sua fé. Quanto mais a pessoa tem fé, mais é testado. Mais é testado. E como vem em algumas passagens, até a pessoa sair desse mundo sem nenhum pecado. Quando a pessoa aumenta na sua fé, a pessoa é testado. E esse teste que a pessoa é colocado, seja qual for o teste, é uma expiação do pecado da pessoa. Constitui expiação de pecado. Portanto, a pessoa continua a ser testada até a pessoa morrer, e a pessoa morre sem pecados, se a pessoa permanecer firme nessas calamidades. Em seguida, o imam rahimahullah disse: وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. En seguida ele, rahimahullah, menciona a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como vem na sura At-Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala disse: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Somente frequenta os locais de adoração, os masajids, man amana billah, aqueles que têm iman em Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawm al-akhir, e bem como acreditam também no dia da ressurreição, wa aqama as-salah, e efetuam a oração, e dão o zakah, wa ata az-zakah, wa lam yakhsha illa Allah, também eles não temem senão Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala fala das características dos verdadeiros crentes, que são eles que frequentam as mesquitas. Quais são essas características daqueles que frequentam as mesquitas? Primeiro, é que eles têm imã a Allah subhanahu wa ta'ala, acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, bem como acreditam na ressurreição, acreditam no último dia, que é a ressurreição, e efetuam a oração, o aqama salah, bem como fazem a oração. Quer dizer que aquele não faz a oração, yani, é sinal de que yani, não tem imã. Se tivesse imã, então faria a oração. O ata zakah, bem como também, dentre essas características do verdadeiro crente, é que dão o zakah, caso tenha yani, a capacidade para tal. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala aqui colocou mais um atributo, que é que eles não temem senão em Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto o verdadeiro crente não teme senão em Allah subhanahu wa ta'ala. E o imam rahimahullah, imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, mencionou esse versículo neste capítulo, e ele que pretendia com o versículo mencionar essa última parte, que é وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, yani, quer dizer que o verdadeiro crente não teme senão em Allah subhanahu wa ta'ala. Ele tem várias características, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, de que fazem oração, tem imã em Allah subhanahu wa ta'ala e dão zakah, e mencionou essa característica, que eles não temem senão em Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o temor para com Allah subhanahu wa ta'ala faz parte da fé. Aquele que teme a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, então, quer dizer que esse não tem a fé completa, ou não tem a fé yani, completamente, dependendo do medo que ele tiver para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse versículo mostra de que a fé não é correta na pessoa, não é yani, completa na pessoa, até que a pessoa tenha essas características. E dentre essas características é temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, e aqui veja, وَلَمْ يَخْشَ, yani, Allah subhanahu wa ta'ala aqui veio dizer que ele não teme senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqui a gente sabe de que o verdadeiro crente não teme fulano, não teme fulano, por mais que tenham yani, instrumentos que dão medo, por mais que sejam pessoas que ameaçam, não tem medo da ameaça, não tem medo de fulano ou fulano, somente tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. E essa categoria de fé, yani, a fé tem darajat, a fé tem níveis, a fé tem níveis. As pessoas não são iguais na fé, um tem fé acima do outro, de acordo com yani, as suas ações e com aquilo que ele sabe da religião. E esse grau de fé, que é o grau que a pessoa chega a ponto de não ter medo de ninguém senão Allah subhanahu wa ta'ala, é um grau que a pessoa precisa yani, submeter o seu coração, yani, precisa fazer esforço, pois o coração yani, às vezes tem medo de fulano, porque ele que é o meu chefe, se eu fazer isso ele pode me tirar do serviço, ou como, isso tudo é nuqsan iman, é yani, devido à diminuição da fé que ele tem. Portanto, o verdadeiro crente não tem medo de fulano, yani, quando chega o tempo da oração ele vai fazer a oração. E veja que nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala disse somente frequentam as masajid, yani, que é os locais da adoração, من آمن بالله, aquele que tem fé em Allah subhanahu wa ta'ala, واليوم الآخر, وأقام الصلاة, e faz a oração. Quer dizer que o verdadeiro crente, quando chega a hora da oração, por mais que esteja na presença de fulano ou fulano, ele deixa a presença de fulano e fulano e vai estar na presença de Allah subhanahu wa ta'ala na oração. Portanto, isso que é a verdadeira fé. E esse versículo também mostra-nos de que frequentar os masajid, yani, é considerado frequentar o masajid, yani, a pessoa que vai ao masajid para fazer ta'a, para fazer atos de obediência, yani, quer dizer que aquele que vai para o masjid para outros além de atos de obediência, essa pessoa não é considerada como frequentador do masjid. E não basta simplesmente também construir mesquita, é necessário que a mesquita seja frequentada, seja dada vida com a prática de boas ações. Com a prática de boas ações. Portanto, aquele que não frequenta os masajids, portanto, isso é um sinal de que ele não tem imã. Ou de que o seu imã é fraco e reduzido. Pois Allah subhanahu wa ta'ala colocou nesse versículo as características do verdadeiro crente, tem a ver com a frequência aos masjid e ao imã, bem como a realização da oração e do zakat, e também o pagamento do zakat, bem como o verdadeiro crente não teme senão Allah subhanahu wa ta'ala. E como disse, quanto mais a pessoa tem fé, tem tawhid, mais os inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala, que são os aliados de Shayatin, mais temem a pessoa. Mais temem a pessoa. Por mais que eles venham com a intenção de fazer mal, mas devido à sua personalidade, devido ao seu tawhid e iman, eles ficam com medo. Allah subhanahu wa ta'ala, veja o que ele disse quando fala sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foram combater os judeus de Khaybar. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam saía com os muçulmanos e seus exércitos, os kufar ficavam com medo antes do profeta sallallahu alaihi wasallam chegar a eles. نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, fui auxiliado com medo equivalente a 1 mês. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam e os crentes, antes de irem combater aos inimigos do Islã, 1 mês antes de combater a eles, eles já estavam com medo. Eles já estavam com medo. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre os judeus de Khaybar, quando traíram o profeta sallallahu alaihi wasallam e se aglomeraram nas suas fortalezas, pensavam que isso iria proteger a eles. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ Allah subhanahu wa ta'ala colocou nesses Yahud medo do profeta sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos, e até ao ponto de eles próprios começaram a destruir as suas próprias edificações. Antes de entrarem, de serem combatidos com os muçulmanos, já estavam a se combater eles próprios, a queimarem as suas próprias casas, a destruírem as suas próprias casas. Isso é devido ao quê? É o imã. E como disse na passagem anterior, que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou de Umar radiallahu anhu, de que quando o shaitan visse Umar, mudava de direção. Quer dizer que o shaitan nunca ia à direção de Umar. E Umar não era forte, não carregava peso, não tinha músculos, mas sim era devido ao imã de Umar. E como ver uma outra narração, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falava sobre o imã de Umar, num dos sonhos que ele teve, disse: viu Umar com um thawb, com uma roupa que arrastava o chão. E quando ele, sallallahu alaihi wasallam, interpretou esse sonho, e disse que isso era o imã. Quer dizer que Umar tinha imã bastante, até sobrava, tinha imã completo, todo o corpo dele era repleto de imã, até sobrava. Daí que os sábios me diziam, o thawb que arrastava o chão, quer dizer que era imã que enchia nele até saía. Daí que, quando até Shaitan via ele, fugia. Isso é algo que até você vai ver na história ou na biografia de vários dentre a Aimmat Sunnah. É mencionado também em vários livros, por exemplo, passagem de alguns imam dentre os Aimmat Sunnah, em que Shaitan veio para ele, estava na forma humana, disse que eu sou fulano, eu sou Shaitan. E esse imam não ficou com medo: oh, esse Shaitan está na minha frente. Ele disse: o que é que você quer? Taib, o que é que você quer? O Shaitan veio a dizer que desviou o fulano de tal na cidade de Xixi. Ele disse: o que é que você quer então comigo? Veja, veja o imã. E são várias as passagens que mostram que a fé, na pessoa, derruba, Shayatin. Derruba, os demônios, bem como os seus aliados, dentre os seres humanos, bem como dentre os jinn. Portanto, essas são algumas palavras que podemos deixar a respeito dessa primeira parte desse capítulo. A segunda parte desse capítulo vamos abordar, inshallah, na próxima aula, bi-idhnillah. E vamos parar por aqui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Vamos ver algumas perguntas. Algumas perguntas da aula passada no que diz respeito ao Nikah, vamos responder amanhã, como amanhã é a aula de Fiqh. Então vamos passar as perguntas sobre o Nikah para a próxima aula, que é a aula de amanhã, inshallah. E respondendo aqui uma questão, não tem a ver com a aula, mas tem a ver com o Qadr. É uma pergunta feita sobre os dois tipos de Qadr de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, no seu decreto, divide-se em duas partes, que é o decreto Al-Qawni, Al-Qadr, decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qawni e Al-Shar'i. Isso tem a ver com, e o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala tem a ver com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala também divide-se em duas, que tem a ver com o seu decreto Qawni, que tem a ver com o decreto do universo, e que tem a ver com o decreto da religião, que é a vontade, iradati shar'iyya. Taib, o que isso quer dizer? Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, no seu decreto que tem a ver com o universo, ele subhanahu wa ta'ala decretou de que tal e tal coisa vai acontecer, como é o caso da caída de chuva, a existência de criatura xixi e tal, que tem essas tal e tal características. Tudo isso é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Existiu, nada existiu senão com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. E essa vontade de Allah subhanahu wa ta'ala é nafida, quer dizer que aquilo que ele decretou vai acontecer. A caída da chuva, aquilo que ele decretou de que as pessoas vão ter essa forma que a gente tem, isso é algo que, não há dúvida, vai acontecer. E existe um decreto de Allah subhanahu wa ta'ala que tem a ver com a religião, iradatullah, al-shar'iyya, tem a ver com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala no que diz respeito à religião. O que quer dizer? Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou, decretou de que as criaturas abraçassem o Islam e seguissem o Islam. Mas esse decreto de Allah subhanahu wa ta'ala não é um decreto que ele subhanahu wa ta'ala obriga as pessoas de seguirem. Quer dizer que ele subhanahu wa ta'ala colocou também vontade e deu escolha às criaturas, como é o caso dos seres humanos e também os jeans. Foram dados escolha. Quer dizer que eles escolhem, se quiserem, a orientação, se quiserem, podem escolher a perdição. Portanto, essa é a diferença entre as duas vontades de Allah subhanahu wa ta'ala ou os dois decretos de Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro decreto é um decreto que vai acontecer da forma como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. Ele decretou a chuva, vai chover, decretou a existência de pedra, vai existir essa pedra. Mas no que diz respeito ao seu decreto na religião, ele decretou de que as pessoas seguissem o monoteísmo. Mas esse decreto é seguido por alguns e também é rejeitado por outros. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, nesse segundo decreto, quer dizer que o decreto da religião, ele não obriga as pessoas de seguirem a orientação ou a perdição. As pessoas por si só é que escolhem esse caminho. As pessoas por si só é que escolhem esse caminho. Aquele que caiu na perdição porque ele próprio escolheu isso. Não quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala forçou a ele de cair na perdição. Não, Allah subhanahu wa ta'ala sabia de que vai existir um fulano, nome dele é tal e tal, e ele vai escolher a perdição. Esse decreto de Allah subhanahu wa ta'ala de que fulano vai cair, vai na perdição, fulano vai para a orientação, esse decreto de Allah subhanahu wa ta'ala Não é um decreto, que foi escrito de que fulano vai estar na perdição e prontos. Allah subhanahu wa ta'ala escreveu simplesmente assim, não. Allah subhanahu wa ta'ala sabia de que esse fulano, se for dado, que vai ser criado no dia XXX, vai ser dado escolha. Todos nascem com escolha, todos escolhem os caminhos que eles querem percorrer, ninguém é forçado. E Allah subhanahu wa ta'ala sabia de que esse fulano vai escolher a perdição. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala escreveu a perdição para ele. Escreveu a perdição para ele. E Allah subhanahu wa ta'ala não castiga também as pessoas devido ao decreto anterior, ao decreto, aquilo que ele sabia que essa pessoa iria fazer. Allah subhanahu wa ta'ala castiga essa pessoa só depois dele fazer o ato maldoso que ele subhanahu wa ta'ala sabia que essa pessoa ia fazer. E alguém pode dizer que se Allah subhanahu wa ta'ala sabe que ele vai estar na perdição, por que Allah subhanahu wa ta'ala não o salva? Então isso quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deveria colocar todos na orientação, e isso quer dizer que as pessoas não teriam escolha. As pessoas não teriam escolha. E essa é uma crença bátil. Allah subhanahu wa ta'ala deu ao ser humano escolha. Escolha. Tem o caminho da verdade, tem o caminho da falsidade. O próprio ser humano é que escolhe a falsidade. O exemplo disso, só para termos uma ideia, o profeta sallallahu alaihi wasallam, seu tio Abu Talib, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a ele da'wah, chamou ele para o Islam. Até na última fase da sua vida, chamou a ele para abraçar o Islam. Mas o que ele disse no fim? De que ele não queria abraçar o Islam por receio. Veja só aqui o kufr que a gente falou, o medo que leva a pessoa à descrença. O Abu Talib tem o seu qasida, o seu poema bastante conhecido, que é ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان برية لولا ملامة ومسبة. Até o fim do poema, ele nesse poema fala de que eu sei de que Muhammad, que é o seu sobrinho, está sobre a verdade, está sobre a verdade, a verdade está sobre a verdadeira religião. Mas o que ele fez ele descrer? Ele disse laula masabatan wa malama, se não fosse as pessoas falarem mal de mim e me insultarem se eu abraçar o Islam, então eu abraçaria o Islam. Quer dizer que ele não abraçou o Islam por medo das pessoas abusarem ele e ofenderem ele de ter abraçado o Islam. Portanto, esse Abu Talib foi dado a escolha, o Islam ou o Kufr. Ele escolheu o Kufr por si só. Ele que escolheu o Kufr. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não força ninguém a seguir um caminho. E quando a pessoa escolhe o caminho da orientação, Allah subhanahu wa ta'ala auxilia ele nele. Quando ele sabe que esse servo quer o caminho da verdade, Allah subhanahu wa ta'ala auxilia ele nesse caminho da verdade. Portanto, essa é de uma forma resumida a resposta dessa pergunta, que tem a ver com a diferença entre esses dois tipos de decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E como mencionamos, o medo dos jin não é um medo natural. A pessoa tem medo dos jin porque ele pensa de que os jin são capazes de prejudicar a ele, têm poderes de prejudicar a ele. Sendo assim, as pessoas têm medo de jin, não porque os jin são jin. O medo que as pessoas têm sobre o jin é um medo que tem a ver com a crença que a pessoa tem sobre o jin. Acredita que o jin tem capacidades de prejudicar a ele quando eles quiserem. Sendo assim, eles têm medo do jin. Como vimos nas aulas anteriores, de que os kufar de Quraysh, os pagãos e os politeístas no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando iam para um rio ou uma zona dessa natureza, eles diziam na'udhu billah, eles pediam refúgio em Allah, ou pediam refúgio contra o mal nesse jin. Eles, quer dizer, que pediam os jins que eles protegessem contra o mal naquela zona onde eles iam. quando eles fossem a um sítio vago e ficassem com medo, diziam que nós estamos a pedir refúgio no djinn mais superior que existe nessa zona contra o mal de outros djinns. Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam de que os djinns tinham capacidades ou tinham poderes de prejudicar e beneficiar. Tanto sobre a questão do djinn, essa é a resposta. Yani, aquele que tem medo sobre o djinn, yani, isso tem a ver com a fraqueza no seu imã. Tem a ver com a fraqueza no seu imã. O muçulmano, como vimos, la yakhsha illa Allah, não tem medo senão em Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem medo de feiticeiro, não tem medo de feiticeiro também. O seu feitiço até nem tem efeito, excepto se Allah subhanahu wa ta'ala decretar de que esse feitiço vai acontecer a fulano. Se Allah subhanahu wa ta'ala não ter decretado de que feitiço de feiticeiro X vai chegar a fulano, ele não vai chegar. Por mais que todos os feiticeiros no mundo se juntem para te fazer o mal, não são capazes de fazer o mal. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith de Ibn Abbas, وَلَوْ اجْتَمَعَ النَّاسِ عَلَى أَنْ يَضُرُّكَ, yani, se as pessoas se juntarem, todas as pessoas no mundo se juntarem para te fazer o mal, لَمْ يَضُرُّكَ, yani, não vão te fazer nenhum mal, excepto aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Se Allah subhanahu wa ta'ala decretou de que o mal dessas pessoas não vai chegar a ti, o mal não vai chegar. Se Allah subhanahu wa ta'ala decretou de que yani, vai chegar o mal, então, por mais que todo mundo tente te defender, esse mal vai chegar a ti. Tanto a pessoa que tem um monoteísmo forte, como disse, yani, a sua fé protege ele de várias coisas. A sua fé protege ele yani, de várias coisas. Essa era a última questão. Outra questão tem a ver com, como disse, tem a ver com o Nikah, e vamos responder inshallah na próxima aula. Não há mais questões, então vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre o imã. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.